Conan, o que é bom na vida? Derrotar seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir Taberna dos Escritores, o podcast. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Aê! Não vai ter Copa. Vai sim, se reclamar vai ter duas, exclusão. Bom, ouvintes, estamos começando mais um Taberna dos Escritores com um tema muito desejado, fantasia medieval. É ou não é? É. Não. Não? Não? Na verdade o nome é? Ah, sim. O nome na verdade é Espada e Magia em português. Mas em inglês é? Sword and Sorcery. Obrigado, querido Goblin. Pode se sentar. Vamos chamar de volta o Igor. Então, estou aqui, como já foi dito, Igor e... Not Enough Mana. Bom, aqui fala o Gustavo, como já foi percebido, com essa voz linda e sensual. E, por favor, abrace um orc. E aqui é o Daniel e... Valar Morghulis. Falando mais sobre esse amado tema, o personagem tem uma espada, usa uma armadura, tem magia, tem dragões, lança uma bola de fogo. Boiola! E todo mundo chama isso do quê? Fantasia medieval? O que já falamos está totalmente errado. Totalmente errado. Sim. Você fala fantasia medieval, você precisa ajeitar a sua vida, cara. Você precisa procurar no dicionário. Largar sua namorada se você tiver uma, eu acho que não tem, mas se você tiver, você larga ela. Mas por que, Gustavo? Por que, Daniel? Por que, que não é fantasia medieval? Que erro grotesco é esse? Eu que te pergunto, que erro grotesco é esse? Sim, Igor. Esclareça-nos. Esclareça-nos. Igorpedia. Então... O pessoal chama de fantasia medieval, mas em tese, a primeira fantasia medieval mesmo, Sword and Sorcery, que surgiu foi com o Ku, o Rei Ku, com o Howard, que depois fez o Conan. E se parar para pegar as referências que o Howard teve, por exemplo, os Cimérios, os Pictos, são civilizações que existiram, na verdade, existiram na realidade, só que elas não são da época medieval, elas são da época antiga. Então, fantasia medieval não é um termo muito correto. Então, o termo mais certo seria espada e magia. Mas como a gente já popularizou, todo mundo fala, então... É muito mais fácil de o pessoal gravar, né? É o mais conhecido. Mais conhecido, isso. E até fica mais bonito também. Vamos jogar uma fantasia medieval agora no real. Vamos jogar uma espada e magia? Fica meio estranho. É, fica meio estranho mesmo, né? Não sei, acho que é costume. Será? Vamos testar isso um dia. É, um dia a gente testa. Mas... Então, como é que começou a fantasia medieval? Ou espada e magia? É, se eu não estou enganado, ela começou junto com os criadores de D&D? Não, cara, foi antes. Espada D&D. Na cara! D&D foi lá para 70, 74, eu acho. Começou com o que você falou do Ku, né? Do Ku. Não é cobre, gente, não é cobre. Não é cobre. Nem legal. Nem legal. Quando fala de espada e magia, tem gente que fala de uns caras mais antigos, Lorde não sei das quantas, o Way Merrin, esses caras aí. Mas, oficialmente, o que a gente toma por criação do estilo espada e magia foram as histórias do Howard. Ele começou a escrever, publicar as coisas dele mais ou menos do 1920, 1924. E é o que a gente conhece hoje como o Conan. Primeiro, na verdade, surgiu o Ku, que foi um rei atlântico de um universo que se passa 18 mil anos antes de Cristo. E depois do primeiro cataclismo, veio a época turiana e depois a época iboriana, que é onde se passa o Conan. E a fantasia medieval, o espada e magia, surgiu basicamente da história. Antes do Howard existiam os romances heróicos, é o que o pessoal chamava. mas não tinha nada de fantástico. Eles tinham alguns elementos, uma coisa ou outra, mas não era algo presente, era mais histórico. Então, o Howard, ele criou um mundo totalmente novo, no planeta Terra, mas é uma coisa diferente do que as pessoas conhecem. Só que ele pegou referências históricas. Ele, quando ele era menor, ele era um pouco recluso, então ele leu o livro sobre os Pictos, que são nativos lá da Irlanda, se não me engano, ou da Escócia, sobre os Cimérios, que são onde hoje é o Iraque, e foi colocando nas histórias Cimérios dele. Ou Sumérios? Não, os Cimérios. Ah, tá. Os Sumérios são anteriores. Entendi. Os Cimérios vieram, acho que uns 400, 500 antes de Cristo, não sei. Como nós falamos, Igorpídia. Igorpídia. Mas eu não lembro exatamente. E ele é um dos caras que são os fodas da literatura, que a gente tem que sempre lembrar. Bom, mas quem acho que consolidou mesmo foi o Tolkien, que a gente ouve mais falar. É ou não é? Isso aí. É, o Tolkien foi... O Tolkien, o nosso querido criador de Senhor dos Anéis, pra quem Hobbit. Não sabe, primeiro criou o Hobbit. Sim. Foi muito chacoteado, porque era uma coisa muito infantil, só escrevia coisa infantil. E até que ele ficou desanimado, né, Igor? É, ele como ele era professor de faculdade, ele estudou inglês e ele era professor também de saxônico. Quando ele resolveu fazer um livro que é infantil, que é o Hobbit, pode não parecer, mas o Hobbit é um livro infantil, o pessoal da faculdade, os outros professores começaram... Quer dizer, no livro ele parece infantil, agora no filme ele parece tanto infantil. É, foi uma adaptação, né? O filme foi uma adaptação para todos os gostos, todas as idades. Eu gostei. Eu também gostei. Você gostou? Muito bom, cara. Gostei. Muito bom o filme. I am king under the mountain. This is not your kingdom. These are dwarf lands. This is dwarf gold. And we will have our revenge. O livro eu não li. Ainda. Um tapa na sua cara. Olha, cara. Mas ele foi um pouco zoado pelos professores de faculdade por causa disso. Por ser um livro infantil, né? Por ser um cara que escreve um livro infantil. Ele é um professor de faculdade que escreve livros infantis. Aí ele resolveu fazer o Senhor dos Anéis. Na época ele trocava umas ideias com o C.S. Lewis. Foi o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Você vê só como que o mundo é pequeno, né, cara? Dois autores conhecidos, hoje em dia, pelo menos, de fantasia medieval, o Espada e Magia, e os dois conheciam e tal, né? Eles lutaram na Primeira Guerra. Juntos? É, não sei se foi juntos, mas eles... Não, mas lutaram, quem né? diria? Lutaram na Primeira Guerra. Você vê, cara. Aí, viu só, Francisco Ferdinando, você salvou a Espada e Magia. Você salvou, cara. Foi por sua culpa que o Senhor Janeiro aconteceu. É. Pela sua morte, né? Pela sua morte, seu puto. Espero que você não esteja ouvindo a gente nesse momento. Ele morreu. Ah, mas vamos saber, né, mano? Isso é para outro podcast. Outro podcast. Bom, esses caras, eles costumam se juntar em bares, ler algumas... Ir pros bordéis, encher a cara. São homens, né, gente? Não, eles eram meio nerds, né? Eles, em vez de fazer isso, eles liam contos, epopeias... E discutiam entre si. É. Muito bom. E Edas, sagas nórdicas, daí eles surgiu... Eles liam assim. Coisa que ninguém lia. Mais fácil. Pra época deles, eles eram os nerds da época. Sim. Hoje ninguém. Não tem muita gente que lê isso também, né? Não, mas na época tinha menos, porque tava surgindo o gênero, né? Não, tô falando das Edas, dos romances nórdicos mesmo. Sim. Da época dos Vikings. Mesmo assim, a pessoa não lia muito, né? Não. Não. Não. Não sabe o que estão perdendo. E aí, muita coisa disso veio influência pro Senhor dos Anéis, pro mundo das Crônicas de Nárnia. E esses. Outros dois caras foram caras fodas da espada e magia. Exatamente. Mais alguém, senhores? Deixa eu ver. Isso nós estamos falando dos autores tanto quanto antigos. É, o pessoal consolidou a velha guarda da espada e magia. Bom, os mais conhecidos são esses, né? É, tem também um que o pessoal não conhece tanto aqui no Brasil, que é o Michael Moorcock, que ele escreveu as histórias do Eric. Que é um personagem bastante famoso no exterior, né? É. Aqui no Brasil nem o tanto. O personagem da pele branca, pálida que nem osso. E olhos de carmesim. Praticamente um elfo, só que não é um elfo bonito e cheiroso do Senhor dos Anéis. É um elfo muito macabro, na minha opinião, cara. Eu nunca cheguei a ler nada dos livros do Moorcock, mas eu vi adaptações. E só as imagens também já... É, as adaptações do HQ são fodas. Ele tinha uma espada chamada Stormbringer, que era uma espada rúnica com poderes mágicos e coisa e tal. Era muito foda. Legal. Aquela espada que você sonha em ter no RPG. É, em todo RPG que você joga, você sonha em ter uma espada desse tipo. Ele tinha. Hoje em dia, qualquer personagem de nível 10 tem uma arma mágica. Esse povo criado a leite com pera. O que você vai ver que não vai acontecer aqui na Taberna dos Escritores logo logo. Não vai, não vai. É, isso aí. Do Espada e Magia seria o RPG, RPG de mesa. Que é a parte mais conhecida do RPG, a parte mais clássica. Foi a parte mais clássica. Mais se difundiu. É. Exatamente. E um exemplo bem clássico mesmo de RPG de Espada e Magia é o D&D, Dungeons and Dragons. O fundador do RPG. O fundador do RPG, inclusive. Bom, eu vou falar um pouquinho de como que surgiu. Explica primeiro o que é o RPG. Ah, sim. Bom. Se você não sabe, você tem que criar vergonha nessa sua cara. Vai embora, já pode falar do D&D. Pode falar do D&D. Você que não sabe, vai lá no banheiro, liga o chuveiro, deita em posição fetal e chora, com roupa. Exatamente. Já basta aparecer a bunda do pessoal num filme no cinema. Qual é, cara? Por que você fez isso, hein? Vamos dizer que você pegou o meu lado ruim. É, tudo bem. And here we go. Bom, como surgiu o RPG de mesa? Foi uma história que eu acho até um tanto engraçada até. Os dois caras que criaram, como é o nome deles? O Igor Pidja? Gary Gygax e o Dave Anderson. Tão infalível quanto o Google. Esses caras estavam jogando um jogo. Não sei se eles criaram... Não, é um jogo que eles criaram, um jogo de tabuleiro chamado Chainmail. E é um jogo, assim, comparado com algo mais atual, parecido com Mora. Em português, Cota de Malha. Cota de Malha? Cota de Malha. Eu tenho que participar. É parecido com War. Sacrilégio, sacrilégio. Não, cara, que isso. Não, mas é um jogo de tabuleiro igual War. Não é igual, mas é a mesma... É pro pessoal mais leixo com pera entender. Não vamos discriminar ele, só o pessoal que não sabe o que é RPG. Então, eles estavam jogando e tal. Aí o cara falou: você não pode me atacar porque eu tenho uma fortaleza impenetrável. Aí o outro falou: não, mas eu vou mandar os meus 3 melhores guerreiros e eles vão entrar pelo esgoto da sua fortaleza. Aí eles começaram a falar isso e tal. Foram jogando, por assim dizer, né? Narrando quase uma história. E aí acabou surgindo o RPG de mesa. Tem várias histórias sobre esse encontro que gerou o Dungeons and Dragons. Dizem que tinha mais gente, que eles ficaram debatendo um tempão. Daí, o que o pessoal mais fala é que ou o Dave Anderson ou o Gary Gygax chegou com um mapa do esgoto, da fortaleza dele, cheio de monstros, que seria uma dungeon, e o outro... Tinha até um dragão. E o outro, com seus 3 personagens, ele foi vasculhar essa dungeon para tentar chegar aos portões do castelo e abrir. E daí, dessa primeira tentativa de fazer alguma coisa nova, surgiu o RPG. Fizeram em 74 um suplemento para o Chainmail chamado Dungeons and Dragons. Depois virou o jogo e eles ficaram com a TSR só no Dungeons and Dragons. Investiram mais no Dungeons and Dragons. E com o tempo foi saindo mais outros tipos de RPG. Outros tipos de RPG. Por exemplo, Tormenta. A Tormenta é brasileira, é atual. É atual, né? GURPS. Na época tinha Metamorfose Alpha, o Vampiro à Máscara. É depois, mas... Aliás, não joga em GURPS. Joga... O que, que tem, você tem contra o GURPS? Por que você não gosta de GURPS, cara? Não, cara... Eu nunca joguei, mas por que, cara? Pelo que eu ouço, cara, não parece algo... Parece algo fétido. É que tem muitas regras, mas você pode adaptar pra usar as que você prefere. Na minha opinião, ou você joga com D&D, ou você joga... Atualmente. Você cria suas regras. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Mas eu acho D&D... Mas não vamos se aprofundar muito nesse assunto. Vamos... Enfim, surgindo o Dungeons & Dragons, o RPG, um jogo onde você podia fazer sua própria história, você usar um... personagem, se você ser um personagem... Onde você cria tudo, né? É. Seu personagem, a história... O mestre cria e você vive essa história. E os jogadores, as pessoas que estão na mesa... Vivem essa história. E isso fez um boom enorme, espalhou a fantasia medieval. Jogou a bosta no ventilador. da fantasia medieval. Só eles e hipopótamo. E aí surgiu esse monte de coisa que a gente tem hoje. Com relação à fantasia medieval, o que, que tem por aí, Gustavo? O que, que a gente pode encontrar? Bom, diversas coisas, entre elas livros, filmes, jogos, HQs e tudo que é tipo. Tem muita coisa. Por exemplo, coisa. Livro. O que, que você acha? O que, que você acha que tem aí de bom? Ah, tem o Martin, por exemplo, que está escrevendo. Com certeza. Crônicas de Gelo de Fogo. George Martin. É, estafado. Tem que terminar o sexto livro logo. Aliás, tem muita curiosidade sobre a série. E depois a gente fala isso nos filmes. A gente fala isso. A gente nem tem medo dos filmes. Putz, porque a gente já falou o Howard, o Tolkien, o Lewis. Putz, tem muita coisa que você pode ler. Por exemplo, o Conan. O Conan é bem coisa. Tem vários contos. Não são só livros mesmo. Tem contos. Tem um pessoal que não é tão conhecido. Eu acho que... Não sei se eles foram traduzidos. Por exemplo, o Paul Anderson, Talbot Moody. Talbot Moody... É mais fantasia heróica, não sei se é fantasia medieval. Tem o Jack Lance, que ele escreveu mais ficção científica, mas ele tem uma série, acho que chama Lioness, alguma coisa assim, que é de fantasia medieval. Bacana. Tem que a série Roda do Tempo também. Essa eu nunca ouvi falar. Não. Fantasia medieval? Fantasia medieval. Acho que faz pouco tempo foi traduzido para o português. Tá vendendo no Brasil. Olha, beleza. É maneiro. Link no Submarino? Não. Ah, não. Não. Não. Não, que não tem patrocínio. Mas pode ter. Vocês vão ter contato. Aí é o Submarino, fica aí. Você tem uma dica pra vocês. Caverna dos Escritores, arroba. Fica a dica. Fica a dica. Patrocine. Não. O que vocês leram de fantasia medieval, jovens? Bom, eu meio que devorei os livros do George Martin. Ah, Daniel. Eu tava com fome, cara. Minha mãe tinha viajado, não tinha comida em casa. Quer dizer, tinha, mas eu tava com preguiça de preparar. Aí eu falei, pô, o livro tá ali. É um cheiroso livro, né, cara? Se você cheira um negócio cheiroso, você vai falar o quê? Você vai comer. Mas enfim. Cheira sabonete Monange. Bom, o último que eu li agora, faz um tempo já, e foi o famoso Diablo 2, o livro. Não lembro agora o escritor... Mas é um livro que eu recomendo, muito bom. Não, o Diablo, a Ordem? A Ordem. Ah, esse Ordem, não é Diablo 2. Não, mas é Diablo 2, a Ordem. Ah, é? Isso. Achei que fosse 3. Não, 3, desculpa, 3. Ah, tô viajando, 3. Diablo 3, a Ordem. Ó, você errado aí. Tá louco, hein? Eu li faz tempo já. Você lê outras coisas, tipo a Ordem do Grifo? Garra de Grifo. É nacional esse aí. É nacional, é um ator... Eu não lembro também o autor dele também agora, mas ele é novo também o autor. Uma coisa reis, né? Isso. Acho que é Ricardo Reis. Não sei. É. Não sei. Eu acho que é Ricardo Reis. Uma coisa assim. Bom, a gente... Eu li alguns livros. A gente vai procurar e vai colocar no post. É. Eu li alguns livros também nacionais de fantasia medieval e tem um material... Mas ninguém quer saber. Ah. Ninguém quer saber, Dani. Quer saber de uma coisa? Vamos falar de filme agora. Vamos falar de filme. Isso. É, não vou falar. Acho que a coisa mais marcante pra... Se não quiser ser um nerd pra saber... Porque no mínimo a gente vai citar alguns aqui. E no mínimo um você vai saber qual que é. Você já vai ter visto alguma vez. Isso aí. Nem que seja tipo... Vamos começar com o grande pra acabar com tudo já? Isso aí. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Meteu o pé na porta. Meteu o pé na porta, os dois pés. Quer colocar o Hobbit ainda? O Hobbit, o vai. O Hobbit. Vou botar mais dois bichos em cima ainda. Isso aí. É, se você um dia na sua vida viu aqueles anõezinhos correndo pra lá e pra cá, matando o orc ou aquele elfo viado, meu amigo, considere-se sortudo porque você viu a melhor coisa da sua vida. Isso aí. Tirando cachorros fofinhos. Pelo menos não. E churros. Tá bom, tá bom. É. Ok. O que mais temos? De filmes. Isso. Bom, temos Narnia. Narnia também é bastante conhecido. Eu acho que os filmes mais conhecidos de fantasia medieval, Espada e Fantasia, são as adaptações dos livros. Adaptações dos livros, inclusive. Exatamente. As Crônicas de Narnia, tem o filme do Conan. O filme do Conan. O último, aliás, é horrível. Você tem que assistir o do Schwarzenegger. Schwarzenegger. I'm back. Tem o que? O Eragon. Eragon é uma porcaria. Eragon é uma porcaria, é uma bosta. É, mas os livros dizem que são bons. Lerei um dia os livros. Fiquei tão traumatizado com que eu não resolvi que não ia ler o livro. A série, Game of Thrones. Não é um filme, mas conta. É um filme em série. É um filme de 30 minutos, cara. É um filme em série, como pessoas. É uma série. E também vindo de livros. É, também vi pro adaptação de livro, muito bem. Na verdade, hoje em dia, tem muito filme saindo de livro, né? Adaptação de livro. É, não é de hoje. Já faz um tempo. É, mas tem uns que não são provenientes de livro, que são um pouco mais genéricos. Por exemplo, o Dragon Slayer da Disney. Legal. Muito bom. É verdade. Como treinar seu dragão da DreamWorks? Ah, não. Isso aí não, cara. Não. Teve um filme que eu vi, chamado Caçador de Dragões também. Eu não lembro de quem que é, porque é um filme, vamos dizer, de baixa verba, talvez. Não é um filme bem pouco filme conhecido. De segunda mão. É, isso. Filme de segunda mão. Que chama Caçador de Dragões e tal. Eu achei tanto diferente, né? Vocês estão me decepcionando. Vocês esqueceram de um que não podia faltar agora. Qual? Em Busca do Cálice Sagrado. Uou! A espada era lenda. Nossa, a espada era lenda, cara. A espada era lenda. Cara, esse filme é lindo, cara. É lindo, é magnífico. É lindo de se ver. Hakuna Matata. É lindo de ver. Cara, é uma história muito legal. E tem musiquinhas legais também, cara. E Monty Python é clássico, cara. É clássico. Monty Python é clássico, né, cara? Mas não sei se é fantasia. Ah, é fantasia. É fantasia, porque, tipo, Deus não tira o pezão de cima e chuta todo mundo. É fantasia por causa que o Cavaleiro Negro perde todos os membros e fica lá gritando. Não, na verdade é fantasia porque, tipo, os franceses lá de cima da torre, do castelo, ele joga uma cabra. A vaca até deu pra entender que os franceses fazem isso, na verdade. Jogam vacas em cima dos muros. Mas a cabra foi mancada. Isso aí é fantasia, não existe como. É verdade, claro. Cabras têm asas. E esse compre uma cabra no Mercado Livre e veja se ela não tem asas. Ela tem asas. Eu tenho em casa, eu vou com ela até a escola todo dia. Aliás, tá aí uma foto de uma cabra também. Isso aí, com asas. E os Caçadores de Dragões, o que, que tem tão diferente? Bom, então, eu achei diferente que eles colocaram como feto, digamos assim, do dragão, é como se fosse uma espécie de parasita. Então virou alien, não é fantasia medieval, é ficção científica. É mais ou menos isso, cara, porque aí de algum jeito nasce um ovo de dragão dentro da pessoa. Ele se alimenta, tipo, da... Ô, louco, esse é alien versus predador. Então, não, isso aí não é fantasia medieval. É que nem Reino de Fogo. Reino de Fogo não é medieval, é pós-apocalíptico. Escorpião Rei. É, mas o que eu vi é medieval mesmo. Deixa eu esquecer. Não é pós-apocalíptico. E aí o dragão simplesmente... Ele explode a pessoa e sai, assim, tipo, quando ele fica grande. Surprise, motherfucker. É, mas vamos dizer. Surprise, motherfucker. Que coisa doida, cara. É doido, cara. Doido. Mas eu achei interessante ver, cara. Mas a ideia é diferente. Sabe uma coisa que eu acho legal do Game of Thrones, da série? É o fator cagaço. Na verdade, não do público que tá vendo, tipo, ah, adoro esse cara, mas será que ele vai morrer? Na verdade, não é isso. Na verdade, são dos atores. Tem muito ator lá dentro que não eles pode. Não. Eles podem, mas eles não querem ler o livro. Eles estão com medo de saber até o momento que eles vão morrer, porque eles vão ser despedidos, é. Provavelmente. Nossa, verdade, cara. Os caras não leram o livro do nosso cara. É, o foda é os spoilers que eles tomam na entrevista, né? Por exemplo, a Arya Stark, a pequenininha, a mãe dela, a família dela, não deixa ela ler o livro, porque elas dizem que é algo muito... A gente sabe o que acontece com aquela que tem na dela. Pois é. É, meu. É, mas a gente não vai dar spoiler. A gente não vai falar. Não vai falar. A gente só vai falar que é uma coisa que todo mundo tem. A gente não vai falar que ela fica... Meu Deus! Meu Deus, eu não sabia. Agora, meu Deus, ela vai ficar mesmo, tipo, os dois sem nada, caramba. Tipo aquele programa da ópera, só... Só que um monte de piloto faz outro agora. Vamos falar de coisa boa? Falar de TechPix. No, God! No, God, please, no! E só pra lembrar, ela fica... Tudo bem, tem mais alguma coisa sobre mídia? Ah, acho que a gente nem falou dos jogos ainda, né? Nossa, perfeito, jogo. A nave mãe, a placenta, o tripé da câmera, a Santíssima Trindade da Espada e Magia, caramba. Rapaz. Os jogos virtuais. A gente conhece muito bem, como a gente já falou aqui agora, RPG. Com certeza. De mesa. É, mas proveniente da RPG de mesa veio muito jogo eletrônico. Que foi seu grande filho. E não é nada novo, por exemplo, um clássico... Golden Axe. Golden Axe, de Mega Drive. Quem nunca jogou com aquele anãozinho fedido? Ou pior ainda, um que você nem percebeu, Zelda. Todo mundo esqueceu de comentar, mas é fantasia medieval. Fantasia medieval. Eu tenho um preconceito. Eu tenho um apelo. Por favor, Zelda é a princesa. O nome do gnomo, sei lá o que é aquela bodega verde, é Link. É um coquiri. É mesmo? É um coquiri, né? É mesmo. Um coquiri. É, tô brincando, eu sei que é. Por favor, cara, não fale. Ah, sabe o Zelda? Não é Zelda. O jogo é meu, eu zerei. Se eu quiser, eu chamo aquela porra de pentelho loiro. Pentelho loiro. Meu Deus, cara. Não, mentira. Tem crianças ouvindo isso, cara. É Link, cara. É. Não tem crianças ouvindo, não. Se tiver, vai brincar com o é, por exemplo, tem também o famoso Castlevania. Castlevania. É, não é tão fantasia medieval assim. Ah, só os últimos que não. Os primeirinhos, assim, e o digo mais uma coisa. É, cara. Digo mais uma coisa. Se Mario tivesse uma espada, também seria fantasia medieval. Se Mario tivesse... Porque é um cenário medieval e tem fantasia. Aliás, Daniel, você cometeu um erro horrível, cara. Por quê, cara? Você falou primeirinhos e falou Lords of Shadow, cara, que é um dos últimos. Teu escroto. Seu escroto. Desculpa, cara. Não. É que eu tava muito concentrado na... O que você quis dizer é que os primeirinhos, Castlevania e o Lords of Shadow, e o Lords of Shadow 2, que são fantasia medieval, né? Sim, sim. E o... Um saiu um pequeno erro de cálculo. Um pequeno erro de cálculo. Isso, acontece com todo mundo. Menos com o Conan, porque ele mata os erros. Exatamente. Ele mata os erros. Isso é bom. Isso é bom! Mas eu acho que essa mídia de jogos eletrônicos é onde mais se divulgou fantasia medieval, sim, espada e magia, porque é uma das coisas mais interessantes você fazer. O legal da espada e magia é você poder usar um personagem, você poder lutar, usar, sim, magia. E nos jogos eletrônicos, você vê, né? Você não só controla como no RPG, como você vê o carinha batendo, lutando contra monstros e dragões. E o que segue mais fielmente no RPG de mesa é aquele estilo mundo aberto. Sim. Por exemplo, a saga Elder Scrolls, Gothic também. O The Elder Scrolls é muito bom. Ah, o The Elder Scrolls, por exemplo, o Oblivion não era tão sandbox assim. É, ele já é mais mundo fechado, mas assim, se a gente for ver uma subclasse que segue mais o RPG de mesa, essa seria o mundo aberto. A gente tem que lembrar que no começo não tinha nem como ter mundo aberto, tinha que ser de fase mesmo. É, no começo não tinha. Por exemplo, Neverwinter's Night, ele é uma cópia fiel do D&D da terceira edição. É igualzinho, só que na tela do computador. E é meio fase. É uma versão de RPG pra quem não fez. Eu fiquei meio triste, assim, porque, tipo, Gnome e Anã quase a mesma altura. Fiquei meio bolado com isso. É, isso não tá muito certo, né? Tá muito errado. O Gnome devia ser um pouco menor. Ah, eles foram um pouquinho menor, mas não é tanto. Ah, eles eram... Ah, mas tem que dar uma diferença. Eu não aprovei esse jogo, cara, na boa. Quer jogar? Joga RPG de mesa que você pode imaginar o caminho. Eu também não, porque eu não gostei muito. Né? Na verdade, mesmo que exista jogo eletrônico, meu amigo, joga de mesa que você vai ver como é. É um outro mundo. É um outro mundo. Joga RPG de mesa. Joga RPG de mesa. Joga com a gente. Joga com a gente. Mande seu e-mail. Mande sua requisição para a caixa postal. E... manda sua ficha de personagem. Isso aí. Manda nos comentários. Não. Quero ver. Vamos ver se é bom mesmo. Quero ver. Vamos ver se você sabe jogar. Manda pra gente. Uma ficha de personagem. A não ser que seja o Marcelo. Ele não manda, não. Não, Marcelo. Não Marcelo, manda. Não. É, não. Marcelo, não. Aliás, vamos parar de falar desse nome. Você sabe... vamos começar a chamar de você sabe quem. Ele tá ouvindo. Oi, Marcelo. Oi, quer dizer, oi, você sabe quem? Oi, você sabe quem? It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. A gente poderia também colocar os jogos de carta como espada e magia? Alguns sim. Por exemplo, Magic? Magic é um jogo. Dá pra colocar como espada e magia. Ele entra nesse contexto? Ah, o Magic, ele é um jogo de planos, então você pode ter planos em que é fantasia medieval e tem outros que são mais tecnológicos. Eu tenho umas cartas de Magic que tem uns tubarões robóticos, umas abelhas gigantes robóticas, esse tipo de coisa. Mas entendi, então é parcial. No modo geral, pode... Mas tem, a gente tem, por exemplo, Spellfire, foi um dos primeiros... O jogo mais... Eu não cheguei a jogar. Exatamente. Eu já ouvi falar. Que é... O jogo mais espada de magia de carta é o Baralho Comum. Melhor jogo. Isso aí. Que é Lenda dos Cinco Anéis, que é... É, uma pergunta. O feudalismo japonês entra como espada e magia? Entra. Eu acho que porque sim. Porque é medieval. A questão dos samurais, eles usavam espada, não usavam arma de fogo. Então, sim, então se tiver magia, se for uma... Sim, se entra. For um samurai que lança bola de fogo... Aliás, é até mais fácil, é mais fácil entrar nesse contexto oriental do que o ocidental, porque a parte do misticismo no oriental está muito mais presente do que no ocidente. É verdade. Mais. Tá vendo? E vem aprendendo. Aliás, tem um... Para você que jogou... Que a gente acabou de... A gente esqueceu de falar, mas eu lembrei agora. Um jogo chamado Diablo. Diablo, olha ali. Not enough money. Uma vez eu estava pesquisando e eu achei uma versão japonesa do jogo, com contexto japonês. Ô, louco. Exatamente, você joga com samurai, no mesmo estilo. Nossa. Se eu achar o link, eu vou colocar na descrição para vocês. É do Diablo. Ele tá mais perto do Diablo 2. Not enough mana. Not enough mana, né? Até de flango? Not enough flango. E falando também do Diablo, Diablo foi uma série que consagrou muito. Essa série acho que foi uma das mais Die Motherfuckers. Die Motherfucker, Die Motherfucker, Die! Die Motherfucker, Die Motherfucker, Die! Foi a primeira que eu joguei. Primeiro jogo eletrônico de fantasia medieval foi o Diablo que eu joguei. Primeiro muito Diablo bom, 1, que não lembra daquele bárbaro, o mago e quem mais? Não, tinha o guerreiro, o mago e o arqueiro. E o arqueiro, eu né? Eu gostava de usar o mago. Mas o mago era o mais difícil. É, ele era um negão que andava todo torto assim. Quem não andava torto? Na verdade, é, todos andamos torto. O 2 foi uma... O melhor. Eu joguei o 2. O 2 antes do 1. Aliás, não tenha medo do Diablo, tenha medo do Baal. Baal é a face do Pazuzu, com tudo que é tipo de demônio que você pode imaginar. Eu tenho raiva do Diablo porque eu não consigo matar ele, cara. Ele tem muita vida, cara. Puta que ninguém pariu. Consegue matar ele. Não, muita gente consegue matar ele, cara. Eu que não consigo. Até hoje... De jogo que podia jogar em rede, com amigo e tudo mais. Quando eu baixei... Eu joguei já. Joguei World of Warcraft. Joguei... Porra toda. Mas o melhor que eu joguei em rede, assim, foi Diablo 2. Melhor. Não era um jogo feito pra jogar em rede. Não, mas dava uma outra vida no negócio. É, mas adaptaram de um jeito que ficou legal. Ficou legal, ficou legal. Mais difícil as criaturas. E daí a gente ficou praticamente 8 ou 10, ficou muito tempo. O último Diablo, Diablo 2 lançou em 96, 97? E um ano passado, ano retrasado? Retrasado, eu acho. Retrasado, anunciaram Diablo 3, todo mundo, nossa, eu pirei. Eu não curti o Diablo 3. Diablo 3 eu não joguei. Quando eu recebi a notícia, eu curti. Quando eu vi o gameplay, eu curti, mas quando eu joguei, eu não curti. Parece uma coisa muito, muito mamadeira. Não é que nem no outro Diablo. Que é um negócio mais difícil, né? De jogos de espada e magia também, não todos que nem o Castlevania, mas tem o Final Fantasy. Eu sou um mega fã de toda a saga. Você sabe, né, por que esse nome, Final Fantasy? Eu sei. É uma coisa bem interessante. É bem legal. Foi uma empresa, eles começaram a fazer alguns jogos e tal. E eles faziam um jogo e não dava certo e falia. Square Enix, isso. Eles faziam um jogo, não dava certo e falia o jogo. Ninguém comprava, eles fizeram um monte de jogos. Aí eles pegaram um restinho de dinheiro que eles tinham. Eles iam falir. Aí eles iam falar, vamos criar um último jogo. Aí eles colocaram o nome, Final Fantasy, a última fantasia. É, a última fantasia. E aí deu certo, super certo. Eu sou um mega fã de E você percebe Final que essa saga Final Fantasy, ela nunca é cronológica, né? Ela sempre... Não é cronológica. Ela tem mundos diferentes em cada jogo, personagens diferentes. Mas é mais ou menos um estilo parecido. Exatamente. Os primeiros são os que são mais espada e magia. Quem não lembra do grande Mago Azul... Aquele do chapeuzinho de palha? É, meu. O melhor personagem. Quem não lembra do Sephiroth? Do Sephiroth, né? É. Eu joguei o primeiro Final Fantasy de Nintendo. Puta, esse é clássico. Esse era bem espada e escudo, bem fantasia medieval. Espada e escudo não. É, não, dá pra você usar o escudo também, pô. Mas é espada esse e magia. Esse foi o primeiro, esse foi a cartada deles, a última carta deles. Sim. Mas foi muito bom, cara. Nossa, até hoje é muito legal Final Fantasy. Só que hoje em dia é um negócio mais tecnológico, né? Já não é mais hoje espada. Já os caras já usam moto, já tem o Cloud que usa aquela espada gigante. É. Tem um monte de gente, tem um lá que usa, que tem um braço mecânico, mas eu acho legal também. É super legal. Eu acho bem. É uma coxa de retalhos, né? Eu acho muito. Mistura tudo. É, muito legal. É. Eu acho maneiro. Por exemplo, alguém que já chegou a ver aquele filme que lançou do Final Fantasy? Eu já vi, mas faz tempo. Quando eu vi, na idade que eu vi, eu achei aquilo incrível. Falando em filme, cara, eu lembrei agora da adaptação do Dungeons and Dragons. Vocês viram o filme Dungeons and Dragons? Eu não vi, mas me cheira a merda. É merda, cara. É merda? É muito merda, cara. Por quê, cara? É muito ruim? Eu não gostei, cara. Não gostei. Como é que é? Conte pra gente aqui como é que é o filme. Assista e veja, cara. Assista e veja. Vamos botar aqui então uns filmes pra vocês assistirem, tá bom? Ó, Street Fighter, D&D, Super Mario World. Nossa, eu vi um filme, Super Mario Bros. É esse aí. Nossa, cara. É ridículo. Os lagartos eram tipo do tamanho, sei lá, do tamanho do quê? De alto e forte, e a cabeça. E não funcionou porque o Super Mario ele foi uma coisa criada no Oriental. Eles queriam trazer aqui pro Ocidente, e no Ocidente tudo tem que ter uma explicação. É. Eles quiseram colocar. Quiseram colocar a porra do contexto. Acabaram. Ah, acabou. Como é que é tipo seres de outro planeta, de outra dimensão? Um negócio assim, nossa. Putz, lembrei de outra. E botaram aquele gordo que faz o Mario, hoje ele é ator porno. O Doom. Doom foi gordo. Nossa, cara. Nossa. Qual? Doom. Doom? Do jogo, Doom. Não. É uma porcaria. Ó, os dois únicos filmes que eu gostei... Lara Croft também é uma bosta. Eu acho legal no começo, depois começou a cagar. É. Os dois únicos filmes que eu achei legal, que foram filmes que saíram de jogos, foi um, Mortal Kombat. Na época eu achei foda, eu acho uma bosta no dia a dia, porque tinha erro e tudo mais, mas na época era incrível. E Hitman. Eu assisti esse filme muito bom, muito bem feito. Eu gostei do Prince of Persia, que aliás a gente até volta pro assunto. Verdade. Prince of Persia, quem jogou? Eu joguei. Eu tinha a trilogia. Oh. É muito incrível, cara, muito legal. Aquele negócio que ele faz de andar pela parede, assim, pra passar de novo. Quem nunca tentou? E depois que tentou voltar o tempo e se fudeu, não conseguiu? Pois é, cara. É muito legal. A gente tava discutindo aqui se Assassin's Creed e entrar nessa lista de jogos que a gente está se aprofundando. Eu acho que Assassin's Creed não entra, porque ele não chega a ser medieval, ele está mais para Renascença. E também ele não tem tanta fantasia, não sei o enredo, né? O primeiro do Altair, ele é medieval, só que ele não é fantasia. É, não tem muita fantasia. Só que agora a gente chegou no ponto do Prince of Persia, que é fantasia. É fantasia. É medieval. Ele é medieval no contexto árabe, no contexto... Sim, é persa. Eu acho que é persa. É antigo, é antes do Império Romano, eu não lembro, mas... Mas é um pouco antes do Império Romano. Não, mas teve os vários Impérios Persas. Acho que esse, especificamente, foi de antes do Império Romano, não sei. Não, mas esse ele entra. Esse aí é que nem aquele jogo. Isso eu não sei de Super Nintendo, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden? Ninja Gaiden. Vocês nunca viram aquele lá que tinha um ninja branco que virava um lobo? Não lembro. Não lembro disso. Esse também é fantasia medieval. Ele é medieval asiática. É, meu. Ele entra no contexto. E falando em asiático, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Esse, vamos primeiro começar a falar sobre o Ico. Alguém chegou a jogar? Porque eu joguei só um pouco e desisti. Eu nem cheguei a jogar. Um dia eu vou jogar. Pelo que eu entendi no enredo, assim, o Ico, na verdade, ele era personagem. Ele é o mesmo, só que no Ico, primeiro, ele é criança, né? Uma coisa assim. É, ele é mais jovem. Tem aquelas sombras. Não entendi direito a pegada do jogo. Eu também não entendi muito bem, mas o Shadow Colossus é muito bom. O Shadow Colossus é muito bom. Aqui de cabeça rápida, o que mais que tem de bom? De cabeça rápida, vamos lá. Tem Sacred, que é um jogo muito legal. É foda. É foda, cara. Joguei dois. Eu joguei um, eu acho. E Fable. Fable é muito legal. O primeiro, Fable, é bem espada e magia. Eu joguei o 3, não era tanto. Tinha não, umas o coisas. 3, eu joguei o 3, 3, 3 também, eu não gostei muito não. Aquele que tinha aquela águia? Não, não é. O 3 não. O 3 é um negócio mais Revolução Industrial. Kingdom Hearts também entra nisso também? Cara, a mistura de Final Fantasy com Disney? Não, mas tem um que é muito foda, que é Divine Divinity. Isso. Divinity. Eu joguei o 2, Divinity 2, Ego Draconis. É. Ei, a gente tá esquecendo de um que é foda. Que é foda literalmente. Tem o Morlock. Menos conhecido, mas é legal também. Não é Warcraft. Dragon Age. Cara, Dragon Age é foda, cara. É muito bom. Age of Mythology também é muito bom. É antigo, mas é bom. É, não segue estilo RPG, mas é bom. Ele é bom. Ele tá mais ou menos, tá com o pé na cova ali. E tem muita coisa boa também, nova, como Dark Souls, Bound by Flame. E algo que também não é muito novo, The Elder Scrolls. Que a gente vai falar mais aprofundado depois. Lindo, cara. Já que a gente tá nessa pegada, vamos partir pro nosso próximo assunto. Mas eu quero saber de vocês, cenário, contexto, enredo, história favorita. Quero que vocês falem sobre isso pra mim agora. Vamos começar, os nossos ouvintes. Parar de dar opinião, começar a entrar na literatura mesmo, na história. Na lore. Lore. Qual que é o mundo que a gente mais gosta de cada um? Bom, o meu é o das Crônicas de Gelo e Fogo, pros não muito esclarecidos da série Game of Thrones. Pros que não falam inglês, Jogo dos Tronos. Bom, e você, Igor? Qual que é o seu mundo de espada e magia? Ah, o meu mundo se chama Sanctuary. Ah, rapaz. É o mundo de Diablo. Ah, é o santuário. E o seu, Gustavão? Com toda certeza, TS, The Elder Scrolls. Mas qual dos mil continentes, dos mil mundos? Cara, o que eu mais gosto é o terceiro jogo da saga. Na verdade, o enredo se passa em Morrowind, a terra dos elfos negros. Tamriel, no caso, o continente. É, o continente inteiro ele chama Tamriel. É, porque só teve jogo nesse continente, mas a história mesmo tem muito mais. Nossa, cara, tem a história... Tem só um continente, tem 3 continentes. Se não me engano, tem 7 planetas. E tem muita mais coisa que eles querem escrever, mesmo que não usem. Eles já falaram, vamos escrever sobre isso. Mesmo que não usem. Tem até o nome do mundo deles, só que agora eu não lembro, alguma coisa com Y, né? Acho que é Ymir, alguma coisa assim. Ymir? Tipo no, o gigante nórdico. Ah, Ymir é o nome do gigante nórdico. É alguma coisa assim, mas depois a gente vai voltar no assunto um dia desses, talvez. É, isso aí. Então, Daniel, fala mais a fundo desse maravilhoso mundo de Crônicas do Gelo e Fogo. Ah, rapaz. Ah, moleque! Bom, a princípio, né, é um negócio bem... A história da série de livros, da série de TV, é bastante complicada de você citar assim. Então eu vou falar um pouco da história do mundo em geral. Antes de começar, tinha o Reino de Valíria, né? Que é um lugar cheio de vulcões e tal, mestre dos dragões, eles controlavam os dragões e tal, usavam muita magia que era presente. E tinha o Westeros, que é um outro continente, né? Longe de Varilha, de Valíria. Varilha. Varilha. Varilha, virilha. Um Westeros começou com os primeiros homens, usavam mais cobre, um negócio assim. Depois chegaram os Andalos, do continente onde fica a Valíria. Aí foi desenvolvendo e tal. E aí teve a perdição, quando o reino de Valíria foi destruído. Uau! Sim, foi um negócio Valíria tenso. Valíria, pra quem não sabe, é o reino dos... Que eu falei, Targaryen. Dos Targaryen. Que é. São os caras que controlavam os dragões, são os dragões, usavam muita magia. O reino dos dragões. E você deve estar se perguntando, ah, como que foi destruído? Bom, na série, no livro, eles se remetem mais aos... As lendas e boatos de que foram demônios, uns negócios assim. Satanás! Vem cá, Satanás! Mas eu acredito que isso vai ser esclarecido. Foi o diabo. Foi o diabo, olha aí, ó. O diabo, mas... O diabo não, que o diabo é só o chefe, foi o Baal. Foi o Baal, cara. Baal. Foi o Baal. É você, Satanás! Safado. Danada. Danada? Danada. Ordinária. Ordinário. Sabe de nada, inocente... Ele pensou um pouco sobre o reino. É, meu. E aí, com isso, com o reino dos Targaryen, dos Domadores de Dragão, simplesmente destruído, eles começaram a invadir o resto do mundo. E não tinha nada que ninguém pudesse fazer, porque eles controlavam dragões. Então, tipo, aí o cara... Não, porque eu vou me esconder atrás da minha muralha de 800 quilômetros de diâmetro. Aí o cara fala... Foda-se. Diâmetro. Foda-se, eu tenho um Balerion terrível. Eu tenho um Balerion, eu vou... Dane-se essa derreter. Dane-se a sua muralha redonda. Sim, cara. Diâmetro. Seu burro. E o fogo dele simplesmente conseguia derreter pedra. Casterly Rock foi derretida pelo fogo de dragão. Foi. E... Inclusive aquele que era do rei Arryn. Ah, é? Que fica no topo da colina. Eu esqueci o nome do castelo, que é aquele castelo gigantesco. Aquele lá. Isso, aquele lá. Eita, castelo do Tio Sam. Pode ser esse. Isso aí, cara, com certeza. Mas acho que a vinda dos dragões coincide com... Foi, eu não tenho certeza, mas foi no inverno que tinha os White Walkers. Teve alguma coisa assim, não teve? Eu não lembro se foi na mesma época, mas tinham os White Walkers também. Que eram uns caras como se fossem uns esqueletos. Não esqueletos, uns... Quem já viu a terceira, segunda temporada, é isso? No final eles aparecem. Da segunda, terceira temporada, não é? Acho que é terceira. No final eles aparecem marchando. Eu conheço mais os livros. Eu não sei se aparece junto com os Targaryen, chegando em Westeros, mas os White Walkers causaram bastante guerra, essas coisas. A questão que muita destruição. Que eu lembro, pelo menos, que eu ouvi falar... Foi que os dragões expulsaram os White Walkers para o norte, porque a fraqueza dos White Walkers é fogo. É fogo, a única fraqueza. Né? Acabaram, só tem o resto daqueles três, que eu saiba. O Drogon, o Viserion. O Viserion e o... Aqueles lagartinhos. Como só eles têm os três, não tem como... Agora eles estão voltando para morar. É complicado. É, agora tá foda. Bom, aí eles foram dominando tudo e no continente que ficava perto de Valíria. E aí eles foram também, mais precisamente falando, Aegon Targaryen e as suas duas irmãs, e os três dragões deles, eles foram para Westeros e foram tomar a porra toda. Tinham sete reinos lá. Eles simplesmente conquistaram, com três dragões e um exército bem pequeno, tudo. O que você vai fazer hoje, Aegon? Ah, vou conquistar a porra toda. É, vou conquistar tudo. Por quê? Cara, cerveja. É, acabou a cerveja, não tem o que fazer. Acabou o hidromel. Acabou o hidromel, a produção tá certa. É esse, ele dominou todos os sete reinos. Então, basicamente, a história do, das Crônicas de Gelo e Fogo foi um rolezinho. É, meu, tudo começou com um rolezinho do Aegon. Um rolezinho do Aegon. Incrível, você vê. É, meu. Não precisa ter uma grande inspiração pra fazer a coisa. E uma coisa que a gente tem que dizer sobre a série, já que a gente tá falando do mundo, é que tem bastante presente a questão de família de nobre, vassalo suzerano, isso é bastante presente. É, clássico, medieval. Sim, é, bem medieval. É o clássico medieval. E é muito legal, né? Quais que são as principais famílias dos Sete Reinos, Daniel? Bom, tem os Targaryen, que chegaram depois, né? São os dragões? Que depois foram expulsos. Foram expulsos, que é... Eles foram expulsos um pouquinho antes de onde começa os livros e tal. Uns 20 anos? 16. Né? 16? 16. 16 anos. E sem esquecer, o brasão deles é o dragão. O dragão de três cabeças. O dragão de três cabeças. Por causa de ser Aegon e as suas duas irmãs. Exatamente. Ou os três dragões do Aegon. É, também. É, as famílias maiores... Mais tops. Mais tops. As potentes. É, as potentes. São as que eram os seis desses sete reinos. Eu vou dizer a sinceridade pra você, em cinco livros que eu li, eu não consegui nomear com certeza os sete reinos. Sempre falta um ou fica mais. Fala o que eu lembro das famílias. Vou falar famílias. Tem a família Stark, que é o Lobo. Lobo. Os Lannisters. O Leão. O Leão. Tully. Tully, a Rosa. A Rosa. Não, Tully é o peixe. É o peixe, né? A Rosa. A Rosa é só os Tyrell. Tyrell. Tyrell. Tem os Martell. Os Martell, que são o Sol atravessado por uma lança. Uma lança. Tem os Greyjoy. Os Greyjoy, que são das Ilhas de Ferro. Que é o polvo. A lula gigante. Tem a Águia, que é... Arryn. Arryn. Sim. São sete? Falamos dos sete? Olha aí, cara. Olha aí. Bonito. Olha aí. Agora eu quero ver os três anões, vai. Os três anões do Hobbit. É. Eita, acho que nem eu consigo falar. Fili, Kili. Eu lembro do Gandalf, serve? Before, Bombur. calma. Before, Bombur, Fili, Kili, Oin, Gloin, Coin. Não, Coin não tem. Coin. Coin moeda. Eu consegui. Eita, bom. Deixa então, quieto. Deixa quieto. Mas foi quase. E aí, quem fala agora? Você. Eu? Vamos jogar um cara coroa. Vamos jogar um cara coroa. Você mesmo. É isso aí, você mesmo, cara. Bom, eu escolhi falar do Sanctuary, apesar de eu gostar muito do mundo do Tolkien e do mundo que foram criados nos vários jogos da série Castlevania. Eu escolhi, na verdade, Sanctuary porque foi o primeiro mundo de fantasia medieval em que eu entrei, que eu conheci. Foi o primeiro jogo que eu joguei, eu era muito novo. Eu já conhecia, por exemplo, História Sem Fim, mas não era um espada e magia, não tinha pessoas lutando, bárbaros, magia, atacando fogo, esse tipo de coisa. Então, quando eu encontrei Diablo, eu não virei satânico. Mas eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado, achei muito foda a possibilidade de você poder jogar com um necromante que destrói seus inimigos e esqueletos. E ele quebra também aquele contexto, né, que tipo, então a fantasia medieval, a espada e magia é aquele mundo cheio de nações grandes e potentes. O Diablo era uma devastação total, Macau. Sim. Ele era uma dark fantasy, praticamente. Ele era uma dark fantasy, ele era desolação. Desolação. E eu comecei a jogar pelo 2, mas eu joguei também o 1 e joguei o 3. Uhum. Não gostei do 3. Por qual motivo? Porque você não tem o desenvolvimento do personagem à sua maneira que você tinha no 2. Você podia escolher, esse bárbaro eu vou colocar mais pontos em machado pra ele ser melhor no machado. Não, vou colocar pontos em habilidade pra ele poder pular. Tô lembrando que o bárbaro ele tinha três árvores principais no 2. Tinha a árvore de shout, que era grito. A de invocação de Beast, Beastmaster, que é o criador de bestas. E também tinha a de força, de Rage. Ele era o Rampage dele. Você falou Beastmaster? É. Não, tinha. No Bárbaro não tinha. Tinha. Tinha de armas, tinha de shouts. E tinha de totem, não era? Poderes. Acho que você tá confundindo com o Druida. Com o Druida, é verdade. O Druida, ele tinha os poderes da natureza, os poderes dos bichos... Os poderes de transformação. Eu joguei muito com o Druida. Eu joguei muito de Necromancer, cara. O Necromancer, ele é no multiplayer, ele é o troll. É. Porque ele tem aquela parede de osso. Que é muito boa. Tipo, chega o chefe, teu amigo vai lá, fecha ele lá. Acabou. Acabou. É o troll. Não tem como quebrar aquilo lá. Está feita a luta. Mas, esquecendo o jogo, falando de literatura, que acho que é por isso que vocês vieram aqui, seus lindos, cheirosos. Mas se não vieram, são muito bem-vindos, né? São muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Vocês são todos muito bem-vindos. A não ser que você seja uma criancinha. É, aí vai brincar de esconde-esconde, cara. Vai brincar de esconde-esconde. É. Quando você crescer, você assiste aqui. É, ou não, também. Mas o mundo de Sanctuary, aliás, Sanctuary é o lugar físico, mas o mundo de Diablo, ele começa mais ou menos desse jeito. Foi essa história que eu ouvi, eu nunca li nenhum livro que falasse realmente disso. No começo existia uma pérola negra. Um dia essa pérola se quebrou. E dessa pérola saíram duas criaturas. Um dragão e acho que uma borboleta. Alguma coisa assim. Alguma coisa com asas. E as criaturas eram antagônicas. Elas, os fragmentos da pérola negra, fizeram a pedra de mundos que criava os mundos. Criaram o céu, o inferno, a terra. E o dragão povoou o inferno com os demônios, enquanto que a borboleta povoou os céus com os anjos. E eles viviam em guerra, mas com o tempo começaram a surgir filhos desses anjos com os demônios. E esses foram os nefarins, que começaram a povoar a terra, Sanctuary. E eles eram dotados de magia, eles viviam por muito tempo. Só que com o tempo, eles foram se miscigenando entre si, foram se tornando um pouco mais fracos. E com relação a esses nefarins, surgiu a questão entre os anjos e os demônios do que aconteceria com eles. Os demônios queriam destruir todos eles, e os anjos queriam salvar eles, queriam deixar eles em paz. E esses nefarins, eles foram os que deram origem aos humanos. Existem alguns que ainda têm uma linhagem mais pura e ainda conseguem fazer bastante magia, têm uma vida mais longa. Eles, inclusive, são parte da Ordem, daquele livro Diablo 3, A Ordem, que você leu. Inclusive, o Descartes Caim, ele aparece nos três jogos. É o cara que... É aquele senhor, é um velho. É o velho que decifra os pergaminhos pra você. Exatamente. Em Tristan. Ele aparece nos três jogos porque ele é velho pra caramba. Ele é muito, muito. Ele velho. É muito velho. Muito velho mesmo, mas velho que a DC. Caraca. E é legal porque, tipo, na história, o Deckard, quando ele era pequeno, ele queria brincar, que era uma criação comum, né? Daí, tipo, a mãe dele não deixava porque ele tinha um legado a fazer, ele tinha que pegar lá. Tipo, se ele quisesse ler um conto entre heróis, não podia. Ele tinha que ler aquilo que era do legado do clã dele. Ele não queria essa vida pra ele, ele nunca quis, na verdade. Ele sempre estava fugindo desse negócio. E sempre, quanto mais ele fugia, mais ele se aprofundava. E aí ele virou aquele bosta que decifra. Ele virou aquele bosta. Mas até que ele é um bosta bem... Ele é praticamente o último da ordem, né? É legalzinho. É, bacana. Ele decifrava os itens pra mim. Pra quem tiver a oportunidade de ler o livro, a ordem, é bem legal no final. Não vai dar spoiler, hein? Não vou dar spoiler. Que nem se deu da Arya. Ah, aquela... Essa mesmo. Os dois... Não consegue mais... Mas, em suma, dos demônios, tinham os Primal Evils, que eram os demônios principais, são os três: o Mephisto, o Diablo e o Baal, o Baal. Claro que isso só surgiu no segundo livro, no segundo jogo, aliás. No primeiro era só o Diablo, você tava lá em Tristan e a princesa foi raptada, alguma coisa assim, foi levada pro fundo de uma catedral. Uma catedral. Muito grande, diga-se de passagem. É. Tinha uns 27 andares daquela porcaria. Nunca ouvi falar em catedral tão grande. É. Aí, não é porque a catedral, esse fundo dela também estava muito ligado com a parte do inferno, né? É, no finalzinho você chega ao inferno, mas você vai descendo até o inferno, literalmente. Mas o segundo jogo ele já expandiu bem melhor. Além de Tristan, você tinha a cidade deserta. Terminava uma catedral, daí já ia pra outra, já tinha deserto. Pântano. E você não ia descendo até o inferno, você tinha um portal que levava pra lá, depois que você derrota o Mephisto. Uhum. Bom, agora é o nosso querido Gustavo. Vou falar um pouco sobre The Elder Scrolls, que é a minha série favorita. Pra quem não sabe, o The Elder Scrolls, ele não se baseia apenas nos jogos, os livros também. Tem alguns livros, por exemplo, Infernal City, que que até hoje não consegui achar. Não tem em português, não, né? Tem em português, só tem em inglês mesmo. Uma pena. E até hoje eles estão escrevendo história. Aos poucos, assim, eles pegam e escrevem. Eles não querem finalizar, porque eles querem meio que criar um mundo onde não se faça apenas uma história, faça várias, uhum. É o que está acontecendo. Até hoje já lançaram 5 jogos, se eu não me engano. O primeiro foi Arena, o segundo foi Daggerfell, o terceiro foi Morrowind, o quarto Oblivion e o quinto Skyrim. O meu preferido da série é também o Skyrim, mas principalmente o primeiro que eu joguei foi o Morrowind. E a história dele é bem legal. A história dele, ele se passa no, na ilha de Morrowind, né, que seria a antiga província Tymer, que são os elfos da pele branca. E a história é bem legal porque, assim, aconteceu uma batalha chamada Batalha da Montanha Vermelha, Red Mountain, onde existia em Morrowind, existiam duas raças principais, os Tymers e os Dwarves. Dwemers, né? Os Tymers, eles eram mais comuns, vamos dizer assim. Eles valorizavam a natureza, eles tinham deuses que tinham a ver com a natureza, tinham o deus da água, o deus do fogo e assim em diante. E os Dwemers, eles já eram mais avançados, eles moravam sobre os morros, eles tinham umas casas totalmente diferentes, eles valorizavam a lógica, os deuses da ciência. Construíam máquinas absurdas para aquela época, engrenagem. Eles usavam bastante coisa de tecnologia, né? Eles fabricavam até robôs usando magia. Eles usavam aquelas Soul Gems. Ah, aquela pedra. Pedras com as almas. Sim. Aquilo era basicamente a bateria deles. E o que aconteceu? Por essa diferença entre os dois povos, diferença tanto religiosa como... Uma diferença comum, diferença de costumes mesmo. Eles acabaram entrando em guerra porque eles queriam o território que era deles. E foi uma guerra que passou por vários e vários anos, até que chegou um momento que eles estavam na hora de ter paz. Então eles assinaram um acordo e ficaram em paz. Passou-se anos e anos, até que foi os Dwarves, eles, entre as escavações deles, porque eles viviam praticamente dentro da montanha, eles não viviam muito fora assim. Descobriram uma pedra bem grande. Na verdade não era uma pedra, era uma pedra meio que esponjosa, que era, tinha um formato grande, tipo de um coração bem grande. Esse coração foi chamado de coração negro, coração da montanha. Daí, com os estudos, eles foram tentar extrair, né, foram tentar estudar mais, percebendo que aquilo lá tinha uma grande fonte mágica dentro daquilo lá. Tinha algo muito mágico presente naquilo. E óbvio, eles iam pegar pra cima. Na verdade, aliás, foi descoberta deles, no território deles. É. Só que daí, né, como qualquer mundo é feito pela fofoca, pelos boatos, os Tymers ficaram sabendo, souberam desse poder. O sacerdote Tymers, se eu não me engano, o sacerdote de Vivek Balmora, eles viram, eles conheciam sobre isso, eles julgaram, falaram que aquilo lá era uma coisa muito demoníaca, era uma coisa muito a ver com os Daedras. E o que são? Os Daedras são basicamente os demônios. Não dá pra falar só de um tipo de Daedra, porque o Daedra, ele é tudo que é... Tem vários tipos, né? Tem vários tipos. Tem, por exemplo, um Daedra que é um tipo de réptil. Tem um soldado que é como se fosse um Tymer, só que ele é negro, com os olhos vermelhos. Exatamente, os que vêm de Oblivion, do portal. E com toda essa diferença política, religiosa, modo de agir, costume e tudo mais, eles... Além de tudo isso, eles descobriram novamente que eles descobriram aquele coração, que tinha um poder mágico ali dentro, era uma coisa poderosa. Eles também queriam pra eles também, né? Os Tymers. Eles subiram até a montanha, foi a marcha da Montanha Vermelha, e chegaram lá dentro, e lá dentro eles batalharam entre si, os Dwarves e os Tymers. Durante a batalha, o rei dos Tymers, ele deu a volta, ele fez um contorno estratégico, sabe-se lá como, e chegou até o coração, percebeu realmente que o coração tinha um poder muito forte, e junto ao sacerdote, se não me engano, ele conjurou algum tipo de magia que fizesse com que simplesmente todos eles desaparecessem, os Dwarves. Isso aconteceu. Só que daí eles perceberam que aquela magia, ela era muito perigosa. Daí como o rei, ele não sabia tanto o que era aquela magia, como lidar com aquela magia, ele foi procurar ajuda e para cuidar daquele local, deixou apenas uma pessoa, que é uma bela de uma estratégia. Esse cara chamava, se eu não me engano, esse cara, ele era o escudeiro dele. Ele chamava Dagoth-Ur. E ele ficou lá sozinho, cuidando do coração. Passou-se um tempo até que o rei voltou pra pegar o coração de volta pra ele. Quando chegou lá, ele percebeu que esse Dagoth, ele ficou totalmente obcecado. Por exemplo, um bom exemplo que a gente pode dar também é o É o Gollum com o anel. Foi praticamente a mesma coisa. Ele se obcecou com aquele poder, aquela força. Ele não quis dar, ele preferia perder a vida do que dar. Duplo sentido. E de fato, o rei, o jeito mais fácil de conseguir de volta o coração era matando o Dagote, que ele achou que ele conseguia. Porra nenhuma, ele não conseguiu, ele morreu. Ele tomou uma espadada no peito e morreu. Bom, depois disso, o resto dos fiéis, companheiros do rei, já morto, eles conseguiram de alguma forma espantar o Dagote pra dentro da montanha e lá dentro isolaram ele. Se você jogar o jogo, você percebe que quando você chega até a base da montanha, ela é cercada por um muro de magia. Não tem como você passar. Inclusive, foi o Dagote fugindo pra dentro da montanha que deu origem aos Falmers, que são aquelas criaturas. Sim, são umas criaturas bem feias, meio parecidas com elfos, que tem no Skyrim. São elfos feios. Não é um fosse feio, cara. Mais ou menos, deixa eu ver. É como se fosse o Gollum mesmo. São Gollums elfos. São elfo Gollum. O legal é que pelo menos eu li essa história dentro do Skyrim. Eu dei uma olhada nos livros, procurei, porque ficava indignado de não ter anão em Skyrim, em Oblivion, e então comecei a ler os livros do jogo. Eu descobri sobre a Batalha de Red Mountain. Do jogo. Que aliás o Gustavo já sabia, Gustavo. Eu acho isso muito legal do Skyrim. No caso, eu vou citar o Skyrim porque foi o que eu joguei, nos outros eu não tenho certeza. Que tem vários livros que se você ler, tem uma história toda. Dá pra você ler um livro enquanto tá jogando. Bem curto, tem no máximo 20 páginas. É curto, mas. Tipo, página computador, tipo, são 15 linhas. É pouco, mas é uma coisa que você não vem pelo jogo. Enriquece bastante. Ah, e é isso, e com esse tempo de isolamento, além dos Fauners, apareceram os Daedras, que como já disse, são os demônios. No caso, apareceu um Daedra muito forte, muito poderoso, e ele jogou uma maldição nos Shimmers, fez com que eles ficassem com a pele negra, os olhos vermelhos, e com isso surgiu o Coelhinho Pretinho. Com isso passou a não existir mais os Shimmers e surgiu os Elfos Negros, os Dark Elves. Que, aliás, os caras são feios demais. São feios demais. São muito feios. Mas esse Daedra, que é como se fosse um deus, ele lançou uma profecia, não foi? A profecia que como é que é mesmo? A reencarnação. A reencarnação do rei deles, ele voltaria à vida um dia. E no caso, essa reencarnação é o protagonista. Assim como, por exemplo, do Skyrim tem o Dragonborn. É a mesma coisa, praticamente. É. E no Oblivion, você joga com o cara com quem o rei sonhou. O cara com quem o rei sonhou. Joga em Cyrodiil. Maravilha. É, meu. E finalizamos nosso podcast. Ah, que pena. Que pena. Puxa vida. Não chora. Não tem mais. Não chora, porque se você gostou, a gente vai fazer mais. Isso aí. E dá o seu feed pra gente. Dá o seu feedback pra gente. Se você não gostou também, a gente vai fazer mais de qualquer jeito. É. A gente vai fazer mais e mais até você gostar. Exatamente. Porque falando de fantasia medieval, tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa que a gente não pode falar. Tem muitos gêneros, subgêneros. E tem muita gente pra ouvir. Tem muita gente pra ouvir, com certeza. Se você gostou, curta, compartilhe. Passa pros amigos, pra mãe, pro pai, pro tio, pra prima, pra porra toda. Sabe aquele seu amiguinho que gosta de ler? Gosta de escrever? Gosta de fazer aquelas coisas? Sabe aquele seu amiguinho nerd que se você deixa ele na friendzone? Então... Manda pra ele. Agora. Agora. E se por acaso você que tá ouvindo é um cara desse, manda pro seu melhor amigo. Manda agora. Pausa o negócio, manda e depois volta a ouvir. É isso aí. Calma aí, vamos dar um tempinho pro cara pausar. Pronto. Bom, e... É isso aí, o próximo vai ser sobre dica de como escrever. Como começar a escrever. Todo mundo tem Além de pegar um lápis e um papel e passar na porra do papel. É. Uma parte mais profunda parte mais sobre profunda. Como começar a escrever. A gente já resumiu agora como vai ser o próximo programa. Quer saber? Tchau. Tchau. Beijo no ombro. Beijo. Beijo no ombro. Beijo. Sabe o que eu acho foda? É que toda vez que eu vou gravar essa porra de programa, acontece alguma coisa com a minha voz. Ou eu fico gripado, ou a minha voz fica rouca. O caralho A4 acontece com essa porra de voz. Falei pra você não fazer oral.